Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre nesta terça-feira, 24 de dezembro, está entrando no ar, véspera de Natal, ho, ho, ho. Nós vamos dar a sequência à nossa semana de retrospectiva 2013 e expectativas para o ano que vem, o ano de 2014, hoje com o Canagé Vilhena, que é arquiteto e urbanista, ex-presidente do Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas daqui do Estado do Rio e também do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, CREA-RJ, e um dos grandes especialistas que nós temos aqui no Tema Livre em mobilidade urbana. Estava até elogiando a mobilidade urbana na cidade hoje, estava uma delícia, estava uma beleza. Aliás, a primeira página do Globo traz uma foto da Avenida Antônio Pessanha. Carlos, né? Ali, né? Nilo Pessanha, eu acho. Não, é ali onde está o Ministério, ali do Castelo. Rapaz, que coisa, não tem ninguém, então a tranquilidade, que cidade maravilhosa. Aí sim a cidade é maravilhosa, se fosse assim o trânsito, né? Mas também aqui conosco Alcebiades Fonseca, engenheiro, conselheiro e membro do Fórum de Mobilidade Urbana do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, também outro conhecedor dessa área de mobilidade urbana. E o Vinícius Rocha, Vinícius Braz Rocha, parceiro antigo do Tema Livre, Netweaver, animador de redes, o homem que tem os dois pés no Complexo do Alemão já há muito tempo, desde antes, bem antes da pacificação. Eu vou dar bom dia coletivo a vocês três aqui, porque esse programa de hoje, como programa especial de retrospectiva, é um programa absolutamente livre. Ontem, inclusive, um dos participantes, ele me perguntava antes de entrar no ar, ele disse, mas o que que vai ser? O que que a gente vai falar do quê? Ele precisava ter uma coisa, entendeu? Ele disse para mim, eu estou acostumado a ter uma pauta, rapaz. Eu sou um homem, entendeu? Pautado pela vida. O cara tá certo, ele tá certo. Eu fiquei olhando para ele e disse, rapaz, você hoje está lascado, que não tem pauta, não. E eu já abri o programa perguntando para ele, o que foi importante para você esse ano? Ele ficou assim, mas é a pergunta que eu lanço para vocês aqui. O que que foi mais importante, Vinícius? Começando com você, o que foi mais importante para você nesse ano 2013? Disparado assim, para mim, em todos os sentidos, não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, em especial, foi o mês de junho, quando você teve essas manifestações massivas, que eu sempre digo, Golo, que aquilo ali foi uma configuração de redes, né, entre pessoas, quer dizer, mais do que uma articulação política. Pode ter tido lá o movimento lá da Catraca Livre, etc, tal, e que a rigor foi estopim, né, com relação àqueles 20 centavos, mas de uma forma geral foi um fenômeno de redes sociais, entre pessoas, né, e numa escala nunca vista antes no Brasil, nesse sentido. E isso foi, de certa forma, um eco do que vinha acontecendo nos Estados Árabes, vinha acontecendo na Europa, na Espanha, em Portugal, Grécia, enfim, no mundo afora, né? Então acho que isso disparado foi um acontecimento que a gente ainda está sentindo os reflexos, isso está mudando molecularmente a forma da gente se entender em sociedade, de estar em sociedade e de se perceber em sociedade. Quer dizer que então, pelo que você está dizendo, a gente pode jogar como expectativa para 2014 que se mantenha esse nível de mobilização e que se aprofunde essa agenda deprimida da sociedade brasileira. E fazendo um link, né, com os nossos dois amigos aqui, o Canangé e o Alcebiades, falando de mobilidade urbana, dando a esse tema, né, uma transcendência, porque a gente fica pensando em mobilidade urbana, você fica pensando nos modais, não é isso? Fica pensando nos modais de transporte. Eu acho que a mobilidade urbana tem a ver com a liberdade de expressão, do desconstruir o complexo, do que é um complexo urbano, que transformar as grandes cidades, numa coisa fluida. Né? E se você passa a pensar na fluidez, como ela é importante para nós, para a nossa vida, para nós não sermos pautados, como seu convidado, por exemplo, né, Guga? É verdade. A gente precisa de fluidez, e fluidez significa você não. A liberdade de ir e vir, né, das pessoas em todos os sentidos, não só na dimensão física. Né? E talvez eu acho que o grande desafio, que não é um desafio de engenharia, olha só, é, nem, talvez de arquitetura, porque arquitetura é design, né? Mas o grande desafio para o século XXI, no sentido de destravar a não mobilidade urbana no sentido convencional do que existe, é justamente a gente repensar que mobilidade é eu daqui na esquina, conseguir daqui a esquina e voltar, ou ir para qualquer lugar, sem ter que pensar nos entraves, ou nas burocracias, ou na falta de logística de engenharia para poder fazer isso. Quer dizer, é desconstruir as grandes cidades. Talvez os grandes movimentos de junho, quer dizer, as grandes mobilizações, a gente chama de enxameamento em ciência de redes, né, swarming, eles vêm para isso, eles estão ecoando ainda e desconstruindo essa complexidade que se tornou viver legal no meio urbano. Canajé Vilhena, que estava aí vibrando, ouvindo você vibrando. Eu, como arquiteto urbanista, eu estava preparado para falar sobre o que mais me impressionou esse ano, foi exatamente o fato de que a nossa gestão municipal continua tratando a cidade da mesma maneira como Pereira Passos tratava. Por isso, eu acho importante a provocação do Vinícius, que coloca uma questão importante, que é o fato de que a mobilidade não é apenas o uso eficaz dos meios de transporte e as vias de transporte. Para mim, a mobilidade ela se torna interessante do ponto de vista social quando as pessoas não precisam se deslocar mais de 20 quilômetros do seu local onde ele se sustenta socialmente, ambientalmente e como gente, né? E para isso realmente é preciso mudar a centralidade única que nós temos, criar novas centralidades, criar novos espaços de vivência para acabar com essa rede de comunicação que a gente verifica pela manhã e à tarde. Pela manhã todo mundo vai em rede, numa mesma direção, para um centro único. E à noite volta para o seu dormitório, onde não há a menor possibilidade de se manter ali durante o dia. Então, a questão que se coloca para o ano novo e para a vida toda, primeiro, acabar com esse conceito de desenvolvimento urbano que vem da época de Pereira Passos e tentar trazer uma nova visão, aquela visão que Juscelino trouxe, a criação de Belo Horizonte, a própria Barra da Tijuca, o que é que representou em termos de deslocamento do centro. É preciso fazer com que a cidade do Rio de Janeiro não necessite de grandes fluxos de transferência de pessoas. Quer dizer, a rede de comunicação não necessita de transporte. Basta que as pessoas se situem bem nos seus locais, nas suas localidades. E aí eu começo a defender também uma teoria que está surgindo aí do localismo, né? A pessoa se coloca numa determinada área da cidade e transforma essa área a sua tribo. E junto com outras tribos, sem a necessidade de usar o automóvel, o trem, ou qualquer barco, ou qualquer meio de transporte mecânico. Certo. Então era isso que eu gostaria de colocar inicialmente. Legal. E sabe que o curioso é que o Vinícius botou uma coisa aqui da mobilização, mas foi mais importante, a mobilização urbana, que é a coisa positiva da sociedade. E o Canajé, o que você achou mais importante? Eu achei mais importante esse mobilismo, da administração, do poder. Quer dizer, ou seja, as duas coisas estão estreitamente ligadas, porque estavam na rua exatamente reclamando, basicamente, de início, da prefeitura, da administração municipal. Vamos agora, então, ao Alcebiades Fonseca para saber o que é que foi mais importante para você, Alcebiades. Eu tenho uma lista imensa assim, de coisas importantes. É lógico que o Vinícius tocou na questão mais importante, essa questão, essa mobilização, que dizem que não foi só pelos 20 centavos, foi uma coisa impressionante. Eu tenho alguns fatos marcantes, né? Como, por exemplo, a morte de Hugo Chávez, a morte do Mandela, a renúncia do Papa. Eu até estava comentando com o Canajé, assim, quem deveria ter renunciado era o nosso secretário de transporte, que resolveria o nosso problema de mobilidade. Mas uma coisa que está marcante é a seguinte: esse processo de mobilização que levou à rua vários jovens, várias formas de se manifestar, de protestar. Famílias, famílias. E famílias, né? E tem sofrido, assim como o Canajé colocou, nós voltamos ao tempo do Pereira Passos, né? Com as remoções, né? Mas nesse momento, quando se cria uma comissão da verdade e você vê a nossa polícia, né? Os nossos governantes agindo, quase que recriando aquele processo ditatorial, dizer o seguinte, ó, esteja preso, né, está manifestando, é comunista, né? Isso é muito ruim para a cidade. A impressão que tem das nossas autoridades nessa questão da segurança pública é a pior possível. Policial tentando forjar flagrante para prender jovens que se manifestavam, quer dizer, o direito de manifestação está em jogo. Nessa situação. É uma responsabilidade muito grande desse governador. Esse governador, seus secretários, né, tem que tomar especial atenção nisso. Que com isso daí vem as outras questões. Vem os amarildos, vem a queda daquela credibilidade da propaganda das UPPs. Né? Então, isso para mim é um fato marcante. Eu acho que sempre foi crucial na cidade a questão da segurança pública. Agora, do jeito que está, com essa polícia, com esse comando, para mim é uma lástima. Essa coisa interessante é o seguinte, que a política de pacificação das comunidades completou 5 anos. E o secretário de segurança, que foi quem implantou e é quem está, é o rosto visível dessa política, e ele deu entrevistas defendendo remoções de moradores e citou especificamente a Rocinha, onde há problemas realmente, problemas de higiene, problemas sérios, problemas de lugares onde as pessoas moram que não bate sol nunca, essas coisas. Mas a remoção é ilegal pela própria Constituição, é inconstitucional. Mas o Alcibiades falou uma coisa, Vinícius, eu vou provocar você, porque você, primeiro que você está lá no Alemão também, trabalhando lá, e também agora em Niterói, mas lá no Alemão onde você começou, e o Alcibiades ele falou do cenário internacional, falou en passant do Mandela, falou do Hugo Chávez. E aí eu me lembrei, na hora que ele falou, eu me lembrei do recente escândalo da espionagem, me lembrei do WikiLeaks, me lembrei do Assange, me lembrei do Snowden. E isso entra muito na sua área de trabalho, realmente, que é a sua área de vida, que é a internet, que é essa comunicação instantânea. Queria que você entrasse aí. Eu só vou pegar uma fala do Alcibiades, que eu achei interessante, e jogar mais umas camadas aí pra gente fazer uma reflexão em cima, que eu acho interessante. E aí eu pego a sua provocação, tá bom, Hugo? Assim, eu acho que estão tendo fissuras na represa, tá? Você tem aquele represamento, aquele paredão enorme, correto? Que é a sociedade como está, com seu status quo, com as instituições, entre aspas, teoricamente, cumprindo seu papel, ou hipocritamente cumprindo seu papel, né? Você tem aquele bálsamo midiático, né? Broadcastando, assim, jogando, dizendo que a vida é assim, bom dia, gente, todo mundo ir pro trabalho, ninguém consegue ir pro trabalho, todo mundo chegando, aí você tem a novela das 8, não é isso? Uhum. Pá, tem o Jornal Nacional, vamos botar aqui em termos de Brasil. Eu acho que todo esse enxameamento, toda essa mobilização que aconteceu em junho, gerou uma fissura de percepção nesse paredão, nessa barreira. As pessoas começam a perceber como, de fato, e no seu quintal, ali embaixo, na rua onde você mora, como aconteceu em Laranjeiras durante julho, e quem morar em Laranjeiras sabe o que eu estou falando, durante julho e agosto, a polícia praticando aquilo que ela pratica no Complexo Alemão, nas comunidades, etc. Tal. Quer dizer, então, essa fissura fez com que as pessoas começassem a enxergar a real realidade de como as coisas funcionam. É como se você tirasse aquela camada bonitinha, né? Daquela mensagem fim de ano da Globo, por exemplo. É verdade. E enxergasse o que tem por trás, que são os mecanismos que continuam aí renovados esteticamente, mas continua ainda um regime de escravidão, ainda continua, as pessoas ainda continuam concentrando renda, né, em termos econômicos e políticos. Então, tudo isso, as pessoas estão começando a ficar mais perceptivas e intranquilas com relação a isso. Falar de meios de transporte, um ônibus no Brasil, é falar de moedor de carne, né? Porque as pessoas, elas são literalmente oprimidas. Nisso, o vândalo não é nem o Black Bloc que estragou lá a praça ou até mesmo o Banco Itaú, vamos dizer assim, né? É o Estado que faz a concessão para esse cara que concentra poder e renda e te entrega um péssimo transporte, né? Dentro desse sentido, né? Então, assim, essas fissuras, elas estão aumentando nesse represamento. E elas tendem a aumentar cada vez mais para 2014. Pegando um link com Snowden, com toda essa questão cibernética da internet, isso só está dando, ao contrário, quer dizer, pegando um pouco do que você falou, Canagé, da questão do localismo, tem um outro movimento que a gente está se entendendo cada vez mais, que é do globalismo, né? É o local que é global e o global que é local. Então a gente está cada vez mais tendo arco-reflexos em termos globais, né? Só que esse arco-reflexo é local, né? Então está tendo uma conversa, digamos assim, entre esses movimentos, essas mobilizações, entre os povos, entre as culturas. Né? Essa aldeia global do McLuhan, ao contrário do que ele imaginou lá atrás, que seria uma coisa mais uníssona. Não tinha imaginação para tudo isso. Hoje são várias aldeias, não é uma aldeia só, são várias aldeias interconectadas. Isso está gerando essa fissura nesse grande paredão secular, midiático, institucional, que chamam de mundo velho, como o Gulo sabe. Né? Quer dizer, então acho que isso é que já está transformando as coisas. E fazendo um link com a realidade do complexo, o que está acontecendo lá, eu vou te dar um exemplo assim, muito claro. Teve agora essa tempestade, né? Gerou os desabrigados, eles ficaram concentrados basicamente na estação Palmeira, não sei se vocês conhecem, a última estação do teleférico. É a última. E na Vila Olímpica. Na Vila Olímpica, hoje, lá tem 20 famílias. Na estação ontem, quando eu fui lá, tinha mais duas famílias que estavam praticamente lá ainda e tinha um total de 19 famílias lá. Bem, eu fui acompanhando, interagindo, não sou instituição, não sou empresa, não sou nada, sou apenas uma pessoa que está querendo interagir, e surgiram várias ideias lá. Olha só, você tira aquela coisa que a mídia vende para você, quando você está assistindo, né? Que são coitados, né? Precisam de assistência. É verdade. Aquele assistencialismo, né? Barato, de você só doar produtos, donativos. Aí pronto, lavei, né? Tô bem agora. Fiz o meu. Entreguei a minha esmolinha pro ceguinho, não é isso? Ou peguei o cara na mão. Aplaquei minha consciência. Aplaquei minha consciência, pá. Aí quando você vai lá e você conversa, as pessoas têm muita potência, gente. As pessoas têm uma potência enorme. Você interagindo, você percebe a potência das pessoas. Entendeu? E as pessoas têm noção? Você percebe que elas têm noção de cidadania, noção dos seus deveres, dos seus direitos? Aí é que está, Gulo. Elas não entendem nada, bolhufas, do que seja um Estado de Direito, por exemplo. Correto? Até porque nunca viveram um Estado de Direito. Né? Elas não entendem nada disso. Mas elas entendem intuitivamente, ou entendem que alguma coisa pode ser mais justa ou menos justa, de acordo com o grau de interação. Então, a gente interagindo lá, trocando expertises, trocando visões de mundo, trocando isso, surgiu uma ideia, as duas ideias. Tinha lá uma cooperativa de reciclagem ajudando a pegar os donativos, né, e encaminhando para, junto com o pessoal da biblioteca Parque, que fica ali em cima na estação. Né? Aí surgiu uma ideia, olha só, hein? Conversando com os desabrigados, sentado lá, conversando com os caras. Por que que a gente, em vez de vocês gerarem lixo aqui, gerar mais lixo para os funcionários que estão aqui, vocês não geram lixo, vocês encaminham, né, as garrafinhas PET e já passam a ser cooperativados da cooperativa que está aqui. Puxa, que legal, começaram a fazer isso. E já vão começar a gerar uma renda. Né? Aí já rompeu. Numa rede. Já uma rede de pessoas. Só para terminar. Aí a gente desceu ali embaixo e fomos falar com os moradores no entorno da Palmeiras. Né? Para fazer um acolhimento. Por que não pode acolher os caras? Por que todo mundo tem que ficar lá no equipamento público do Estado? É público, eu sei, mas as pessoas estão ali. É melhor ficar dentro de uma casa, claro, com família, e companhia. As pessoas começaram a abrir. Não, sabe a coisa que você está a 7 graus de separação de todo mundo? Quer dizer, ali, na favela então é 2, né? Pô, eu conheço você, papapá. Quando foi ver, 4 famílias foram acolhidas pelas pessoas no entorno do Palmeiras. Quer dizer, então, essa conectividade ela já está existindo. Né? É, isso já está ecoando. E isso aí é interessante porque você começou falando dessa imagem que a Globo mostra aí, hoje a festa é sua, a festa é nossa, não é? E você vê que há uma fantasia vendida ali, todo mundo de branco, todo mundo conhecido, e você vê, o Marcelo Saldanha botou esse negócio, você sabe disso, você compartilhou comigo, hoje a rua é sua, a rua é nossa, as pessoas fizeram, não é uma paródia, fizeram uma versão popular disso aí, ali nas escadarias, ali na Cinelândia, você viu? E é um negócio muito bonito. Você que está acompanhando aí pelo rádio, se você tiver a oportunidade, vá no YouTube e procure essa Hoje a Rua é Nossa, que é uma versão dessa mensagem de ano, de fim de ano da Globo, que é Hoje a Festa é Sua, Hoje a Festa é Nossa, a Rua é Sua, a Rua é Nossa, chamando as pessoas para a rua, que aliás é o que deve ser mesmo. Mas eu gostaria que vocês falassem também, porque estamos só eu e Vinícius aqui, batendo bola. O Vinícius, que é do Alemão, né? Você fez uma pergunta a ele sobre a consciência do pessoal. Na verdade, não dá para a gente quantificar se todos têm uma consciência, né? Mas eu tive agora uma experiência muito interessante através do Viva Favela. Viva Favela tem uma publicação digital de 2 em 2 meses. Eles escolhem um tema e convidam um editor para essa revista digital. O tema da última revista, 17, é mobilidade. E eu fui o editor convidado. E deu para perceber o seguinte: eles têm uma rede de organização muito grande. Não é só aqui no Rio, é no Brasil inteiro. É uma rede de correspondentes em comunidades, comunidades, de uma maneira geral, né? Então, no início você faz uma teleconferência onde participam diversas pessoas, se bem que a revista ficou muito restrita à questão aqui do Rio de Janeiro, né? E essas pessoas sugerem tema, né? E você dá orientação, como se fosse uma tese de mestrado, né? Para que elas produzam um material. Esse material pode ser foto, vídeo, texto, escrito, né? E eu gostei muito do resultado, da participação, né? Pode ser até que notei que alguns textos merecem uma correção, mas não a correção na mensagem que você passar, né? E esse resultado, ele é muito impressionante. Eu estou meio perdido, eu fiquei de fazer um contato, porque por 2 vezes eu tentei entrar no site, né? E o site estava fora do ar. Eu disse assim, tem um amigo meu, o Fábio, que você conhece, né? Canela do Fórum, disse assim, de repente isso é ação de hacker aí da Fetransport para tirar do ar. Teoria, né? Da conspiração aí, ó. O Vinícius pode até dar uma verificada depois e ver se... pode fazer um frio aí, se é fato isso. Mas é impressionante a... pelo menos desses correspondentes, né, a noção que eles têm. Por exemplo, no Alemão tem uma questão muito séria que a gente tomou como base para discutir, que são a implantação dos teleféricos em comunidade, né? Da Providência, aliás, o da Providência está prontinho, só não funciona porque falta uma subestação. O teste foi feito com um gerador, né? E a empresa se recusa a que ele funcione com gerador. E querem colocar o mesmo sistema na Rocinha, onde o pessoal lá está querendo que faça saneamento, né? Porque já assim surgiu a ideia, né? Antes mesmo exatamente. De aparecer um projeto, já disse, não, a ideia não. Me parece que tem umas coisas assim que a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? Se de repente alguém implanta um teleférico num lugar e daqui a pouco em tal lugar, tal, parece uma produção de série, né? Você compra um trem na China, aí compra para o metrô, compra para a Supervi na China. Aí também tem um amigo meu, né? Sempre tem um amigo que é desconfiado, é mineiro, né? Diz assim, deve ter alguma transação ali que o dinheiro já fica lá fora, né? Aí esses projetos todos que envolvem importação tem a ver, quer dizer, ele presume que tem a ver com isso daí, né? Mas essa percepção ficou patente, né? Na questão lá do Alemão. Não, e reforçando o que você está falando, a maioria das pessoas que moram em favelas, elas saem muito cedo para o trabalho e chegam muito tarde. E o teleférico do Alemão especial abre às 8 da manhã e fecha às 8 da noite. Pois é, ou 9 da noite no máximo. E tem um dado importante, é o seguinte: esse teleférico do Alemão, 80% dele é usado para o turista, né? É verdade, quer dizer, ele não se presta mobilidade. Paga R$ 5 agora. Canagé, fale aí, Canagé. Vai dizer que é bullying, hein? Ele já está no meio de dois grandões aí. Eu gostaria de recuperar esse ponto que o Alcibiades tocou, que é da repressão aos movimentos somente a partir de junho, né? Para tratar disso dentro de uma concepção de cidade proibida, é que nós estamos vivendo hoje. A cidade está proibida para a mobilidade da cidadania, em todos os sentidos, né? Através da repressão contra a repressão violenta contra os movimentos de rua, a repressão contra o motorista que não pagou o IPVA, a repressão contra quem vai tirar o sutiã na praia, a repressão para quem deixou de pagar algum tributo, está arriscado a... Repressão até torcedor do Fluminense com camisa na rua agora. É verdade. Mas isso daí é exatamente por causa da concepção de cidade que nós temos, uma cidade intramuros, como era no período colonial, e agora começa. Então, apesar do morador do Alemão não ter ainda uma consciência política, mas já sente que a classe média, isso foi mostrado nos movimentos de junho, que a classe média está querendo ampliar as fissuras nesses muros colocados pela repressão pelo Estado, que quer manter a cidade proibida. E a cidade só não é proibida para o especulador que usa o poder público para... que trata a cidade como mercadoria. Então a gente verifica que as grandes novidades na política urbana foram exatamente a velharia da especulação promovida pela prefeitura quando cria campo de golfe sem necessidade, um porto maravilha para o grande especulador internacional, projeto de estruturação para determinados bairros, depois percebe que esses bairros ficaram aprisionados, sem possibilidade de locomoção para quem mora ali, a mobilidade ficou proibida para esse pessoal, e aí se cria, tenta uma saída de perfumaria, né? A criação de área de especial interesse ambiental, que não serve para nada. E se tenta repetir, da mesma maneira como se tenta repetir os meios de transporte para toda a cidade, também se procura se repetir padrões de política urbana, como projeto de estruturação urbana, área de especial interesse ambiental, que não serve para nada, só serve para criar uma nova estética, que é muito interessante também com a possibilidade de abertura de novas vias, mas não se cria condições sociais adequadas para quem vive em todas as partes da cidade, em todos os territórios, não só da favela, mas também da classe média do subúrbio. Então, hoje é uma preocupação em melhorar o sistema viário da Rocinha, mas as casas continuam provocando tuberculose, né? Procura-se transferir o autódromo para Deodoro para melhorar a especulação ali com a Vila Olímpica, onde é o autódromo. E se esquece que o novo autódromo vai ser implantado num território cercado de Mata Atlântica e parte minada com granadas que o exército colocava lá. Então, o que a gente verifica é que a cidade continua proibida, exatamente porque nós temos uma política urbana que não considera o direito de viver maravilhosamente proibida. Maravilhosamente proibida. Porque não considera o direito de viver num ambiente agradável, que deve ser o objetivo de uma política urbana. Né? Eu queria fechar essa coisa que você acabou de dizer, Canajé, com um exemplo que eu tive aqui no programa. Pouco tempo atrás nós fizemos um programa sobre a Vila Autódromo, porque eles apresentaram em parceria com a UFRJ e com a Fluminense um projeto de urbanização muito bem feito e tal, que foi premiado num, num prêmio internacional do Deutsche Bank, né? Que é um prêmio importante, em dinheiro, inclusive, que é um prêmio que é entregue normalmente pelos prefeitos dos lugares onde. E aqui não foi, foi entregue. Os caras do Deutsche Bank não entenderam direito por quê. Que o prefeito entregou, mas é natural que não entregasse porque ele está batalhando contra. Mas o curioso é que eles vão empregar esse dinheiro, em parte, ou boa parte, para a construção de uma creche que, no caso deles, é muito mais do que uma benfeitoria ou um serviço que eles precisam. É vital porque as mães têm que sair, aquele negócio, saem de manhã muito cedo, voltam de noite muito tarde, a mobilidade urbana é péssima, o serviço de transporte coletivo é sofrível e cada vez pior porque sofre o boicote da própria prefeitura, então não é para ser servido por ônibus. Então essa situação vem bem a propósito do que você estava dizendo, quer dizer, você cria a coisa cosmética, mas o modelo está mantido e o modelo é asfixiante, o modelo é excludente. Existe... Desculpa, você ia falar, cara. Só para continuar na questão da Vila Autódromo, que eu conheço bem, é importante essa creche, porque grande parte dos moradores ali conseguiram se manter trabalhando no local, principalmente as mulheres, né? E tem homens também que trabalham lá sem necessidade de se deslocar. Então, a creche e outros equipamentos urbanos são importantes para manter os moradores não só residindo ali, mas trabalhando, vivendo, sem necessidade de se deslocar para a cidade. Então, eles estão dando um grande exemplo e de organização, inclusive porque conseguiram junto, fizeram uma união que parou na década de 80, quando havia a união de arquitetos urbanistas com associações de moradores para criar conjuntos habitacionais, como aconteceu em São Paulo, e na época da Erundina também isso foi possível. E essa experiência mostrou que essa produção imobiliária associativa, na conexão entre moradores e técnicos especializados, sem a participação do poder público, é muito melhor, muito mais interessante do que a experiência do programa Minha Casa Minha Vida, do programa BNH, etc., né? Que repete a velha produção do espaço urbano como era do tempo de Pereira Passos. Então era isso que eu queria destacar, a importância da Vila Autódromo. Eu queria complementar, mais uma vez, né, botando mais uma camada para a gente poder aqui criticamente perceber, que existe hoje, existe uma coisa, quer dizer, existe uma forma de perceber, nos perceber em sociedade, que é ditado pela sua capacidade de consumo e sua capacidade de gerar capital, correto? Uhum. Em essência, o capitalismo, né? E esse capitalismo está cada vez mais cognitivo, vamos dizer assim, né? E dentro do capitalismo cognitivo, você tem os grandes players desse capitalismo cognitivo, que já foram, não são mais, os grandes meios de broadcast de comunicação, e hoje em dia são esses portais de tecnologia de informação, passando pelo Google, passando pelo Facebook, passando pelo Twitter, daí por diante. Correto? Só que por trás disso tem uma infraestrutura. Essa infraestrutura, ela está na mão ainda. Ainda está, daqui a pouco não vai estar mais, porque cada vez mais você tem ambientes abertos de open knowledge, né? Conhecimento aberto. As fissuras estão sendo abertas. As fissuras estão sendo abertas, cada vez mais abertas. Você tem a IBM e você tem a Oracle, você tem uma galera forte, né? Que montou um projeto corporativo, do Estado corporativo, né? Aquele Estado corporativo que se configurou na década de 70, do século passado para 80, uhum. Né? Que via nas guerras, em função de petróleo, enfim, ainda vê até hoje, mas via nas guerras o grande cliente, o governo federal, o cliente agora virou as cidades. E as cidades viraram cidades inteligentes. Quer dizer, então existe uma proposta dessas grandes empresas chamada Smart City. Ou seja, e o prefeito do Rio, ele comprou esse projeto junto com Cabral, que Cabral pretende agora, se o Pezão levar isso para o estado do Rio, que são as Smart Cities. Ele vai falando do corredor digital, coisa e tal. Uhum. E qual é o mal nisso? O mal nisso é que a IBM está te prestando um serviço, correto? está prestando um serviço. Quer dizer, você não tem acesso ao código da tecnologia, você não pode cocriar nada, ela te entrega. E a joia da coroa das Smart Cities são os centros de operações, como tem o centro de operação aqui do Rio. Por que é a joia da coroa? Porque é ali que ele integra e centraliza várias tecnologias, todas fechadas, closed source. E ali que vai ficar o poder, né? É. Então é um pouco por aí, quer dizer, pensar que existe já uma onda, tá, de venda de um capitalismo cognitivo para as cidades, redefinindo o espaço urbano, ainda de forma proibida, mas de uma forma muito soft. É como se fosse uma espécie de gentrificação reversa, entendeu? Uhum. Onde as pessoas mesmo encantadas perto da tecnologia, elas se deixam se envolver, contaminar por isso. É interessante, mas vai lá, desculpa, Alcibiades. Não, eu ia falar pro Lolo aqui o seguinte, Alcibiades, só anotando. Eu estou anotando pelo seguinte, esse retrospectiva com tema livre tem que ser o dia inteiro. É porque a cada falação você tem outras informações. Por exemplo, o Vinícius falou ali no capitalismo, diz assim, que capitalismo? Capitalismo acabou, porque hoje em dia você tem, por exemplo, tem esse negócio de privatização. Aí aquele capitalista, aquele empresário que dizem que tem muita grana, como tinha o Mike Batista, aí ele vai lá e bate o martelo no leilão de privatização e fica... Aí tem um contrato. Esse contrato diz o seguinte, olha, se esse capitalista se der mal no negócio dele, a gente resolve o problema dele, porque tem uma cláusula de equilíbrio econômico financeiro, né? Então, aquele conceito do capitalismo é por água abaixo. Capitalismo é risco, né? É. Então, quer dizer, para mim, eu acho que esse capitalismo... Acabou. Ele foi só pós-Segunda Guerra Mundial, durante um período de tempo muito pequeno. Mas com a entrada em campo, com as bolsas de valores, com a financiarização do capital produtivo, esse capitalismo, ele se miscigenou com a atuação do Estado. E o Estado é o grande balizador, digamos assim. E é o cúmplice dessa história toda. Dessa história. Exatamente. É o benfeitor e ao mesmo tempo, é o beneficiário, né? É. Exatamente. E aí o Estado inventa essas coisas. Por exemplo, quando vem com esses termos, tem umas plaquinhas dizendo o seguinte, Halloween é o cacete, né? Smart, né? Smart, por exemplo, eles estão querendo fazer agora um smart desse, uma coisa inteligente, com a conta de luz. A conta de luz é o seguinte, você consome lá tantos quilowatts, aí você sabe quanto é que custa, você multiplica e paga no final do mês. É diferente da nossa conta de celular. A conta de celular diz assim, ó, olha, se você ligou para conurbada, EVC1, EVC2, né? Aí tu acaba não entendendo nada daquilo. Uhum. Você está pagando uma coisa que você não sabe o que é. E o smart, inteligente é o seguinte, é que nem as operadoras. A operadora, eu recebo ligação todo dia de operadora dizendo, olha, você está pagando muito da sua conta e eu quero fazer uma proposta aqui. Aí eu fico assim, diz assim, poxa, essas operadoras estão sensacionais, né? Elas querem perder dinheiro, mas querem meu bem-estar, querem me dar uma proposta para me pagar menos para ela, né? Agora, essa questão... Aí eu tenho que acreditar nisso, né? Essa questão do smart, Alcibiades, eu acho que eles é mais a esperteza mesmo do que a inteligência. É smart no sentido de esperto. De esperto. Não é sagaz, de astuto, astucioso. É essa que eu acho que é a ideia. Eu quero fazer só o registro, antes de você terminar aí, Alcibiades, do Marcos Romão, que ia participar com a gente aqui, mas está doente, coitado, está lá, febril, e está acompanhando, não só acompanhando... lá de Niterói, como já botou aqui no Face o link para quem está ligado também acessar e acompanhar o debate, o nosso debate. Continue, Alcibiades. Não, eu estava falando da questão do smart da luz, né? Então, a partir de agora, você vai ter que rever os seus hábitos de tomar banho. Por exemplo, você não pode, se você aderir a isso, você não vai poder mais tomar banho. Na hora que chegar em casa, você vai ter que aguardar o melhor horário para tomar banho. Assim como nas ligações telefônicas, né? E eu, Eu acho que a gente tem que resgatar essa cidade, exatamente isso que você falou, né? É, a marca dessa cidade é a cidade maravilhosa, né? Agora, para essa cidade continuar sendo maravilhosa, a gente precisa mudar esses dirigentes que a gente tem aí. Eu estava conversando com o Canagé quando a gente chegou. O dirigente, ele pode fazer o que ele quiser, porque depois não acontece nada. Quer dizer, se a gente tivesse uma legislação que o responsabilizasse pelos atos deles que foi errado, que não deram certo, que causaram prejuízo, a gente estaria começando uma coisa aí. Certo. Eu queria, então, retomando a ideia original do programa. O programa é totalmente livre, o tema, é, aliás, como bem sintetizou aqui o Alcebiades, cada vez que um fala, é um programa a mais, né? Então, que nós retomássemos essa coisa da retrospectiva e da prospectiva. É, porque nós já estamos na reta final, para nós amarrarmos melhor esse raciocínio, até porque nós estamos falando de tantas coisas, senão a gente fica muito num caldo geral e não chega não fecha o programa, né? A ideia é essa. Vamos lá. Bem, eu vou começar então. Eu acho que, pegando um pouco essa sua proposta, Gordo, de dar retrospectiva, embalar a perspectiva da prospectiva, eu acho o seguinte. É, todas essas fissuras que nós estamos conversando, que são fissuras institucionais e fissuras que expõem a lógica da escassez desse mundo que a gente vive, né? Elas estão também que nem aquela coisa do copo cheio e copo vazio, né? Você pode enxergar a parte vazia, mas você também pode enxergar a parte cheia. E a parte cheia é que, de fato, tá nascendo cada vez mais superestruturas sociais. Essas superestruturas sociais, que são glocalizadas, glocalizantes, onde o arco reflexo, pela conectividade, pelas muitas camadas conectivas, já se dá de forma, pelo menos pareada, né? Em vários outros lugares no mundo e outras cidades, ela já está nos dando a perspectiva que 2014 vai ser um ano onde eu, pelo menos, percebo assim, sinto dessa forma. Essas superestruturas, elas vão cada vez mais se materializar na realidade das pessoas. Quer dizer, as pessoas vão estar percebendo que, por mais que se mude, por exemplo, ao subir os dirigentes da cidade, não vai adiantar muito, porque o rito que está envolvido aí, que é um rito democrático representativo, ele é falho. Ele é falho e está descolado da realidade, né? Então as pessoas estão querendo mais participação, mais interação, mais liquidez, mais horizontalidade. Essa horizontalidade já está surgindo nos bairros, nas cidades, nas favelas. Ela já está existindo. Então eu sinto que vai ter uma explosão cada vez maior, né? Apesar da agenda corporativa pesada, né, de Olimpíadas e eleições presidenciais, elas Copa vão... do Mundo, né? É, a Copa do Mundo, exatamente. E isso vai emergir tão forte quanto essa agenda pesada corporativa do mundo. Mas é bom a gente lembrar também que tivemos a Copa das Confederações no meio das manifestações, sim, de rua. Isso é sinal de que pode acontecer e deve acontecer, é o que vai acontecer, na verdade. As expectativas é de que haja muito protestos durante a Copa, porque a Copa tem sido muito questionada. Canagé, é você agora. Bom, eu tenho que pensar como urbanista e, a partir de uma análise que eu faço, que é bem negativa em relação a 2013, eu espero que agora, no ano novo, a gente retome uma direção no sentido de garantir aquilo que a Constituição de 88 previu, que era a possibilidade de gestão democrática das cidades. E, para isso, nós temos alguns referenciais, nós temos o plano diretor participativo, nós temos o Estatuto da Cidade, que não são meros regimentos legais, são produto de uma longa participação popular, desde 1963, quando se pensou reforma urbana para esse país, e a gente acabou esquecendo disso. Chegamos em 88 com o capítulo da política urbana na Constituição, que parecia uma grande vitória, e depois o Estatuto da Cidade, e, no entanto, isso tudo foi jogado fora. As nossas cidades continuam sendo dirigidas pelo interesse que o administrador representa, que é o interesse de quem trata a cidade como mercadoria. Então é preciso mudar esse sentido. E aí eu defendo a ideia das aldeias não globais, mas aldeias locais com sentido universal. Locais, mas com sentido universal, né? Sem perder a sua característica. E isso é garantido pela lição que um plano diretor pode dar. E é desde que esse plano diretor ele seja produto da organização popular. Infelizmente, nós deixamos de lado toda essa experiência importante, desde a década de 60, interrompido a partir de 1º de abril de 64 e retomado em 88, e paramos porque parece que o Brasil está uma maravilha, porque, afinal de contas, aumentou a participação popular na economia e tal, que isso é importante, mas nós continuamos com uma carência muito grande de participar na gestão do país, na gestão do Estado e na gestão das cidades e na gestão do nosso bairro. E começa, então... Só que existe uma trava. Trava, cara, desculpa. A trava é que o governo pensa o desenvolvimentismo do século passado, macroeconômico, de infraestrutura. E ainda, junto com os amiguinhos que fazem, né, a representação do fazem capital. Os projetos que o governo patrocina. Exatamente, porque esse pensamento ele tem como objetivo o crescimento econômico e não o desenvolvimento social. Exatamente. É o PIB, não o IDH. Exatamente. Então, por isso, eu acredito que é a partir de uma análise do que tem à disposição do povo para a gestão das cidades, que não tem nada a ver com o pensamento hegemônico macroeconômico que orienta os prefeitos e os governadores. Então, é preciso voltar ao pensamento e à experiência popular, que é muito rica, apesar de pouco tempo que nós tivemos de democracia nesse outras país. Outras moedas, né? Outras moedas e outras leituras. Isso. Outras leituras do que seja a cidade, que não é essa leitura que foi escrita desde o período colonial para atender o estatuto colonial, né? É verdade. Esse desenvolvimento urbano português, como você diz, né? Que é do centro da cidade. Alcebíades Fonseca, sua vez agora, hein? Olha a responsabilidade. O Lolan tem participado de algum desses mecanismos de participação popular e tem saído de lá decepcionado, né? Por exemplo, o ASMH está falando também com o Canagé, né? Tem um conselho que define a aplicação dos recursos nessa questão da moradia até 3 salários mínimos. SMH, né? Secretaria Municipal de Habitação. E, na verdade, esses conselhos, eles funcionam da seguinte forma. Você se reúne, tem uma apresentação, aí no final do ano tem um balanço, o conselho aprova, ou seja, conecta aquilo que foi feito. Sim. A discussão de como é que deve ser o projeto, a quem se aplica, como é que deve ser, ela está fora da discussão. É a mesma coisa, eu estava comentando também outra, eu participo da Comissão Cidadã do DETRAN. A ideia é interessante, né? Era pegar aqueles casos mais emblemáticos, como, por exemplo, o atropelamento do pedreiro pelo filho do Ike, ou o atropelamento e com morte do filho daquela atriz no túnel, né? Mas aí depois você pega toda uma legislação que não permite nada. Então é uma figuração, é uma questão de você participar e dizer, olha, aqui tem democracia, porque tem conselho. Vira uma audiência pública da aldeia Maracanã ali, audiência, né? Fazem pública e retoma aquela questão da violência policial, né? Que um fato marcante do índio José trepado lá naquela árvore, né? Um bombeiro tentando colocar ele para baixo. Então, essa pseudo-participação que se abre, né, para discussão, ela não funciona. No caso da mobilidade, tem uma lei federal, 12.587, que impõe que até 2015 toda cidade tenha que criar o seu conselho de mobilidade. Esse sim, ele parte de uma lei federal que estabelece alguns parâmetros, onde você coloca você como paritário e deliberativo, né? Quer dizer, a sociedade vai estar junto com o governo e outras forças de forma paritária e vai deliberar sobre o assunto. Aí você começa a perceber, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o prefeito criou uma coisa diferente, ele criou uma comissão de transporte. Pegou algumas pessoas, colocou lá para dizer, ó, nós temos aqui um conselho de transporte, que não é o conselho de mobilidade, e que a gente vem brigando para a implantação em todas as cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas de forma que a gente possa, de fato, discutir, propor, e não simplesmente participar, ter um título, ter homenagem, ou participa do conselho, mas não produz nada, né? Quer dizer, só produz... Nessa linha, só para complementar e dando gramatura, o Comperj, na região leste fluminense, com o Conleste, com a tal da Agenda 21, está criando uma cadeia produtiva para a Petrobras ali, né? Uhum. Tudo é, menos para a participação. É verdade. Está criando uma cadeia produtiva. Então, esses temas são tocados de forma pro forma, ou seja, hipócrita, e todo mundo lá vai, bate martelo, fazem muitos encontros, muitas festinhas, etc, tal, bota, todo mundo fica muito felizinho, o pessoal, né, ligado ao terceiro setor, né, as ONGs, etc, as instituições. Mas, cara, é impressionante a encenação, o volume de encenação é enorme. É enorme. Não tem participação popular nenhuma, no máximo institucional, e daquelas pessoas que estão ali. E aqui, nas nossas barbas aqui, tá? Isso é que está acontecendo agora. Ok, gente, está na hora de terminar. Você quer falar alguma coisa? Fala não, não, é só complementando, dizer assim, as audiências públicas são exatamente isso, né? São exatamente para conectar essas coisas. Ainda dentro desse ponto, claro. Rapidamente, só queria chamar a atenção que na mesma época que se aprovou o plano diretor do Rio de Janeiro, o prefeito criou o Conselho da Cidade, com 150 pessoas lotadas da sociedade, para ajudar a desenvolver o plano estratégico da cidade, que não tem nada a ver com o plano diretor. Foi junto com os espanhóis, não foi isso? Ou foi depois com os espanhóis? Não, isso os espanhóis. Porque teve um planejamento estratégico a partir da década de 80. Os espanhóis estão aí desde o Luiz Paulo Conde. Isso. É o pessoal de Barcelona, né? Isso. Que é... Aliás, a propósito disso de aí, queria só... o Marcos Romão botou aqui essa observação. Estamos comprando o modelo de Hamburgo, Barcelona e Paris. É. Cidades em que as pessoas só acordaram agora e viram que não tem mais lugar para os nativos, e é verdade, é a cidade para quem vive dela e não para quem vive nela, que também já foi dito aqui. Olha, eu quero agradecer a vocês a participação, ao Vinícius Braz Rocha, ao Alcebiades Fonseca e ao Canajé Vilhena. Infelizmente, o Alcebiades, o programa tem essa hora mesmo e é só isso. Amanhã nós vamos fazer uma pausa na retrospectiva do ano, que nós estamos fazendo ao longo da semana, porque amanhã, dia 25, tem um programa especial sobre cirurgia bariátrica e os cuidados que as pessoas que se submeteram a essa cirurgia têm de tomar com alimentação nesse período de festas, fim de anos, que é um período muito delicado, é um programa bastante interessante. E depois, na quinta-feira, nós retomamos a retrospectiva. Vocês estão convidados, se quiserem voltar aqui. Alcebiades, você que quer uma semana de tema livre, pode vir direto. Grande abraço, gente. Muito obrigado. Bom dia para você que está acompanhando. Um ótimo Natal e até quinta-feira. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.